eu te amo. Me abrace, por favor. Te quero pra sempre, te quero agora. Ora, venha meu amor pra mim, não seja tão ruim assim, senão eu vou embora. Ora, venha meu amor. Ora, venha meu amor. Mas o que posso fazer? Vivo correndo atrás de você. Quero te amar. Quero te amar. Quero te amar. Quero te amar. Mas eu quero te amar. Quero morar na América. Quero viver na América. Meu amor tá na América. Por isso eu moro na América. Quero morar na América, quero viver na América, meu amor tá na América, por isso eu moro na América. É minha terra querida, onde o céu é mais azul, por isso eu não nego a raça, sou da América do Sul. É minha terra querida, onde o céu é mais azul, por isso eu não nego a raça, sou da América do